possible to have a secondary or immediate fire. 7, informação hotel. Vieta 3597, dessa via Ponce, ajuste no 08. Via Ponce no 08. Salvador, muito bom dia, boa noite, 715, informação hotel. Colo 715, essa é a identificação, cruzada descida via chegada Ponce, o ajuste em Salvador no 08. Autorizado via Ponce no 08, ajuste, boa noite, 715. 597, complete a descida via, autorizada final da pista no zero, reporte estabilizado no localizador. Desce via, reporte estabilizado, 3597. Confirmando a pista em toda a sua extensão pro 357. Pera. Ok, grato. Salvador, muito bom dia, 104, com informação, hotel. Quatro, ação de identificação, autorizada a descida via Bonf, ajuste em Salvador no 08. Via Bonf, com 108, 804. Autorizada a aproximação, voo no 715, informa que a intenção é executar o GPS da pista 10. Suficiente, após pelo Serra Vida 3. Voo no 715. Duna, chefe do trem, torre 1186. 186, grato. Cheque o trem, livre pouso na 10. Pista pega em toda a extensão. Vento 1170 graus com meia dúzia de nós. Altímetro 1008. 1008, acima de baixar travado. Salvador, bom dia, SAM 3, 153, informação hotel. 3153, Salvador, via chegada bom, fidência para 2000, ajuste no 098. Via bom, 2000, 1018, 3253. 7 passões de Serra, foi LF baixar a travada. Sente ele vem para o 35 no 7. É bom. 1053. Luna 795, reitero, autorizada a aproximação, está passando 4.400, é descida. Alberto, Luna 795. Ou 1804, informe velocidade. Reduzindo, senhor, para 250 nós, passa agora com 270. Gente, complete a redução para 220 nós, está autorizada a aproximação. Vamos completar para 220, eu vou 7, solo ao 1-5, livre pela direita, chame solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, olha só, 3, 5, 1, 7. Solo, solo, 3, 5, 1, 7, livrando na 3, 4. 3, 5, 1, 7, autorizado, táxi, Alfa Juliette para o 04. Alfa Juliette para o 04, 3, 5, 1, 7. Salvador, muito bom dia, voo 97195, passando Serra Victor 366, baixado e travado. Bom dia, 1715, reporte o 372. Reporte canal 372, voo 1715. 24069. 24069, Campinas, nível 360, watch copy. Tranquilo. Santa Serra, Vitor 3, 72, Baixado e Travado, voa a 10 à vista, voa no 715. Voa no 715, livre pouso na 10, pista opera em toda a extensão, vento 1,70 graus com 5 nós, altímetro 1,08. Ok, livre pouso na 10, voa no 715. 1804 está passando 5.500, vai ter condição de planeio e pouso? Tem, tem já. Cliente, aguarde transferência de comunicação. Vai aguardar, 1,04. 5360, Pumper, Whisky 58. Acorda 10, concurso à direita, saída Gola e transição Gonza. Controle 119.35, transponda 5541. Autorizado, Campinas 5360, via 358. Decola da 10, concurso à direita, Gola e Gonza. O controle 1935, transponda 5541, azul 4069. Azul 4069, correto, reporte para posicionar no B01. Duna, localizador, cheque o trem, número 2 para pouso, torre, frequência 1186. 186, 1804. Na direita, 1219, eu vou no 715, boa. Livre pouso na 10, vento 160 graus com 8 nós, altímetro 108. Livre pouso, 108. Vou no 715, táxi via Alfa, ingressa Juliette, posição 08. Autorizado via Alfa, ingressa Juliette para o 08, vou no 715. 4, solo aos 2-2, livre pela direita, chame solo 1-2, 1 decimal 9. 2-1, vai pela direita, boa. Controle Salvador, bom dia, bom.